Portal do Arrocha. Atualizei de novo, é Diego Amante. Divino Açaí, o açaí das estrelas. É de Leite Pizzaria, bora distribuidora do Gatajato. Quando vi aquela bunda passando na minha frente, eu vi ali no movimento. Na hora na minha mente passa pela de repente. Imagina tudo mesmo, tudo dentro da loucura, na ceia, tudo novo é sofrimento. Tu não tem frescura, não deve ser puro, mas ninguém é puro mesmo. Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão. Só vapo-vapo do malvadão, oh. Ela joga beijo, faz carão, de quatro, que tesão. Vai com calma meu coração, oh. Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão. Só vapo-vapo do malvadão, oh. Ela joga beijo, faz carão, de quatro, que tesão. Vai com calma meu coração, oh. Deixa ela passar, câmera lenta, até o vagabundo se orienta. Musa do calçadão, todo povo comenta. O tempero dela tem pimenta. Deixa ela passar em câmera lenta, até o vagabundo se orienta. Musa do calçadão, todo povo comenta. O tempero dela tem pimenta. Naldo Produções, Thiago Canela, Ricardo Barão, tamo junto. Na minha frente eu vi agir no movimento. Na hora na minha mente passa porra de repente. Imagina tudo dentro, imagina tudo dentro. Tudo dentro da loucura deve ser apuro pro meu velho sofrimento. Tu não tem frescura, não deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo. Então viaja de avião, mó princesa, mó pressão. Só vapo-vapo do malvadão, oh. Ela joga beijo, faz carão, de quatro, que tesão. Vai com calma meu coração, oh. Então viaja de avião, do malvadão, oh. Ela joga beijo, faz carão, de quatro, que tesão. Vai com calma meu coração, oh. Deixa ela passar em câmera lenta, até o vagabundo se orienta. Musa do calçadão, todo povo comenta. O tempero dela tem pimenta. Deixa ela passar em câmera lenta, até o vagabundo se orienta. Musa do calçadão, todo mundo comenta.